sorriso, um brilho lindo em teu olhar fez acelerar meu coração. Disse tanta coisa mesmo sem falar. Fez a música do amor tocar. Fez nascer no meu sonho a rosa azul, tão rara do teu jardim. Despertou na menina dos olhos todo o amor que existe em mim. Quando você olha pra mim, a mais bela.